outro som no ar, pra que todo mundo ouça. Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou bater para todas as moças. Eu agora vou dançar para todas as moças. Para todas as aiabás, para todas elas. Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou bater para todas as moças. Eu agora vou dançar para todas as moças. Para todas as aiabás, para todas elas. Iansã comanda os ventos e a força dos elementos. Na ponta do seu florim é uma menina bonita. Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. Iansã comanda os ventos e a força dos elementos. Na ponta do seu florim é uma menina bonita. Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. Valente, oba! Não sei se me deixo mudo, oba! Numa mão rédeas escudo, oba! Não sei se canto ou se não, oba! A espada na outra mão, oba! Não sei se canto ou se calo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo, oba! De pé sobre o seu cavalo. É uma moça cismada que se esconde na mata e não tem medo de nada. Não tem medo de nada, o chão, os bichos, as folhas, o céu. Euá, virgem da mata, virgem da mata, virgem dos lábios de mel. Euá, é uma moça cismada que se esconde na mata e não tem medo de nada. Euá, não tem medo de nada, o chão, os bichos, as folhas, o céu. Virgem da mata, virgem da mata, virgem dos lábios de mel. Oxum. Doce mãe dessa gente morena, acho, acho, água dourada, lagoa serena, acho, Oxi. Beleza da força, da beleza, da força, da beleza. Oxum, oxum, oxum. Doce mãe dessa gente morena, Oxum, Oxum. Água dourada, lagoa serena, Oxum, Oxum. Beleza da força, da beleza, da força, da beleza. Oxum, oxum, oxum, oxum.